1920. Rádio Clube de Campo Belo. Música, esporte, informação, com esmero, lealdade e honestidade. É a sua Rádio Clube de Campo Belo trazendo um som todo especial para você nesse dia 1º de janeiro. Um abraço, né, ao Antônio Ribeiro da Mota, que veio lá de São José dos Campos visitando a nossa Rádio Clube de Campo Belo, né, levando o nosso abraço a todo aquele pessoal paulista, levando a nossa mensagem também, que seja um 92 de muita paz, de muitas alegrias. Muito obrigado, Antônio, pela visita carinhosa à nossa emissora. Leva o nosso carinho, o nosso abraço a toda essa gente simpática de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua companhia aqui entre nós. Ele veio aqui exclusivamente visitar a Rádio Clube de Campo Belo. Ele que teve a oportunidade de sintonizar a sua Clube de Campo Belo lá em São José dos Campos. Que beleza, hein? Um abraço para você, Antônio. Muito obrigado pela visita. E para você, Roberto Carlos, novamente. Águia Dourada. Águia bonita que voa no espaço aqui da terra. Vejo passar riscando azul, dourado traço, minha ascendente no ar. Aqui do asfalto, olho no alto, caminho.